30 dias sai semana, não altera e nem melhora. E pula cedo da cama, resmungando quase chora. Enfrenta um duro barreiro, vai trabalhando na lama. O pobre do retireiro é do barro que reclama. Três e meia, quatro horas, no curral tem um gadão. O bezerro também berra, esperando no portão. E de pé dormindo eu juro, só tem uma solução. Vai surgindo no escuro, parecendo assombração. Bastião, Juca, Zé, Ruela, Felizbino, Mano, é João. Toniquinho da Pinguela, ou então apenas Tião. Os donos da madrugada, por este sertão afora, escutando a passarada, assistem o romper da aurora. Que vida dura só sente quem retireiro já foi. Deixar sua cama quente, lidar com filho de boi. Cuidar da frente e de trás, levar um coice e vai ao chão. E ainda dorme contente o dono do